não machuque a alma de um irmão. Nunca deixe um outro magoado. Se estamos todos numa mesma estrada, é preciso andarmos lado a lado. Se algum irmão cair pelo caminho, não atire pedras, não difame. Errar é uma força que nos cega. A falha está no coração do homem. Não atrapalhe a quem não consegue ser fiel. Ajude ele que está querendo apenas ir para o céu. Não atrapalhe a quem não consegue ser fiel. Ajude ele que está querendo apenas ir para o céu. Deixe no seu peito amor morrer, o amor que Jesus Cristo ensinou. E é preciso amarmos uns aos outros do mesmo jeito que Ele nos. Se alguém necessitar dos teus carinhos, não vire as costas pro necessitado. Pois se esse alguém morrer entre os espinhos, do sangue desse você é culpado. Não atrapalhe a quem não consegue ser fiel. Ajude ele que está querendo apenas ir para o céu. Não consegue ser fiel. Ajude ele que está querendo apenas ir.